Onde ela passa, vem aqui sempre ia pra fora. Vem de Mizuno e uma leg cor de rosa. Eu já fraguei essa mina, ela me deixa doidão. Com uma blusinha, tomara que caia na minha mão. Não pode faltar a tal da bolsa, Louis Vuitton. Com seu corpo elástico, dança até o chão. Morena rosa, seus espinhos estão tudo no chão. Com seu shortinho arrastando toda a multidão. Andar de vício é de rádio pra ela é um privilégio. Vem desfilando com várias regadas, é Ecohead. Chara agora, ri depois, garoa gargalhada. No céu da boca estrela com as fases detalhadas. Bactéria de um beijo, queijo na goiabada. Café leite fervendo, abraço de roupa molhada. Agulhada na testa de graça, nem ela. Joga beijo na praça, faz graça na passarela. Passa vela, passa goma, mela, piteira, espera. Quase sempre coopera, nem precisa de terra. Beleza na mesa, na cama, no quarto. No doce, um parto, um love, um pai. É o bug, cê segura, segura nos braços. Que fura os cacos, furando os passos. Como disse Alberto no forno, moldando seu corpo apreciando esse contorno. Com tudo no nada, na escada do para. Riso de riso, se piso de cara. Decora seu canto e canta dormindo. Doente de prazer, vai sofrendo, sorrindo. Sonhando no busa que cruza o gueto. Preciado, minhas palmas tocando. Bate no peito, no tapa de lata. Defeito da falta de tempestade. Sem copo na culpa da gruta que presta de alguém. Bate no peito, no tapa de lata. Defeito da falta. Essa mina chega, hey hey, um segundo pra te perguntar. Mina linda, musa morena, classe A. Onde é que cê vai? Posso te acompanhar? Vem pretinha, perfumada, essência de Ja. Under gangsta, então pode pá. Pode tá na night, no pagode ou no bar. Se tiver cerveja gelada, então vamos improvisar. Rei Palmeiras sem fronteira. Enquanto a noite cai, as velas estão acesas. Vem chuva que eu vi high. Sexta-feira, os moleque disseram que é o fluxo do madeira. Malaco que é mina de luxo. De leg e o shortinho curto. Linda com seu Mizuno. De lado, defeito da falta de tempestade. Se copo na culpa da gruta que presta de alguém. Bate no peito, no tapa de lado. Defeito da falta de tempestade. Se copo na culpa da gruta que presta de alguém. Yeah.